Vini, o que você acha da limitação da internet banda larga? Então, é um tópico meio difícil, porque é algo que outros países têm, alguns têm, e os usuários não reclamam. O problema é o jeito que querem implementar aqui no Brasil, assim, forçado, e realmente eles querem, não querem limitar a internet, eles querem limitar você, o quanto você vai usar. Isso. Porque os planos que eles oferecem, por exemplo, 10 GB a gente usa na gravação, assim, de brincadeira. 10 GB você usa em 3 horas vendo, né, Netflix. É, e, cara, entendeu? Vai que vai. Então você ter esse limite mensal de 3 horas na Netflix é complicado. É triste, né? Assim, o pior não é nem limitar, mas é que o serviço que eles prestam pra gente não é bom, o preço é alto, então se fosse um serviço bom, de qualidade, com saque perfeito, com internet estável, que se você paga 10 megas, chega a 10 megas, mas não é o caso, entendeu? E assim, eles cobram muito caro por um serviço que não vale o que a gente paga. É, a internet aqui é cara, a qualidade é baixa. É baixa. E a gente não tem o que fazer. Porque todas são assim. Todas, não é só uma empresa ou outra. Todas são assim. A empresa que chega aqui onde eu moro, só chega ela. É pior, porque você fica refém dela. E aqui, onde eu moro, a gente tem as seguintes opções. 1 mega. Acho que já teve 2, eu não sei se tem agora. 2 mega, 8 ou 50. Nossa, eu queria meio internet, termo não tem, né? Eu queria 25, porque dá pro gasto, a internet boa, já não é tão caro quanto uns 50 mega pagar uma fibra ótica. Sim, mas sim. Não tem. Agora imagina eu ter que pegar um plano aí de 10 GB por mês, cara, porque não chega mais. Isso, não tem cabimento, isso. Não tem cabimento nos termos que eles estão propondo hoje em dia, né? Atualmente. Mas tanto não tem cabimento que todo mundo se mobilizou contra, ninguém, tirando as empresas, ninguém está, né, a favor disso, mas foi tanta mobilização que a Anatel suspendeu por tempo, né, indeterminado, esses cortes. Então, até que saia alguma normativa nova, vai ficar como já era já, sem cortar nunca mais, entendeu? Vai ficar do jeito que a gente tem hoje. Tem hoje, mas daqui a um tempo, lógico, que vão fazer é que vai ter alguma regulamentação para que seja paga, que eu acho que vai ser difícil fugir. Mas tem que ter esse controle, mas oferecendo serviço de qualidade. Que com preço justo também. E a qualidade é algo principal, porque, por exemplo, com o preço que a gente paga hoje, provavelmente dava pra manter uma internet melhor, né? Dava pra manter uma qualidade. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, mas por enquanto dá pra fazer muito download, assistir muito Netflix. Dá pra fazer muita coisa ainda. Parece que eu tô tirando o atraso aí, né, das séries, porque vai saber quando que vão cortar, né? Então a gente vai se divertir até o final do ano, tá garantido. É o máximo possível, pelo menos até o final do ano. A empresa que começou tudo isso, ela disse que os pacotes, eles decidiram o limite da franquia conforme o uso das pessoas. Ixi, meu uso é bem maior do que estão oferecendo. O meu também. Então, alguns youtubers fizeram a recomendação de que você use mais. Pra mudar essa estatística. Se for limitar, pelo menos põe 500 GB nessa desgraça. É, porque que eu acho que o pacote máximo é de 200, se eu não me engano. É, 200 GB. E 200 depende da sua casa, quantas pessoas tem, quantos aparelhos que são ligados na sua rede. Não dá pra nada. Aqui, eu sinceramente acho que só eu passo de 200 fácil, porque eu consumo muito podcast, muito Netflix, vídeo no YouTube, download de jogo. Eu consumo muito isso. teve um mês aí que, de verdade, eu devo ter baixado uns 700 GB, cara. Eita, aí, Vini, se a empresa sabe disso, você tá ferrado. Então, não, porque meu contrato não tem limite. Não, sim. Mas o bom é que você eleva a sua média, entendeu? Já que é pela média que vocês vão fazer, né? Infelizmente é pela média geral, então eu consumo 700 GB, minha vida é consumidor. Não consome nada, aí cai tudo pra. Aí cai tudo pro. Para menos, né? Não tem jeito. Uma média entre 700 e 2. Qual, com quanto que dá aí, Dani? 351. Pois é, agora põe duas pessoas usando dois de uma. É, aí cai bastante. Fica uns 200 e pouco, entendeu? Aí você já. Aí, ó, já deu, já bateu a média aí. Então tem que, né, todo mundo usar 1 TB, entendeu? De download. Aí fica uma média boa. Imagina que sonho. O plano mais barato custa lá R$70, 1 TB. 1 TB. É, não tá ruim não. Eu ia curtir. Caraca, eu ia aproveitar demais. Beleza, a gente tá aqui pra mais um programa, o terceiro Boletim Imperial já, mantendo sempre a data. Isso é sensacional. Sim, o que é um milagre, mas vamos que vamos. Tamo aí com a companhia de sempre, o Derek. Olá. E vamos pra primeira notícia aqui. Vamos lá, Vini. Uncharted 4 vaza no Reino Unido. É, então, uma rede de lojas, sabe-se lá como... É, não, quer dizer, sabe-se que as lojas recebem jogos, filmes, tudo antes do dia que vai ser começado a ser vendido, né? Então, por exemplo, esse jogo, a data oficial que é dia 10 de maio, mas lógico que ela não vai receber dia 10 de maio, ela recebe 15 dias antes e deixa lá guardado até o dia 10 de maio. Só que essa loja, sabe-se lá por quê, que ela começou a vender as mídias físicas, pelo que se sabe, hoje, 26 de abril. Então essa loja começou a vender hoje, um cara comprou, tirou a foto, postou a foto e já causando um rebuliço já. A loja em questão se chama Sex, com C... CEX, do site webuy.com, e a pessoa que comprou, ela disse: eu fui ao Sex, e quando fui ao balcão para comprar lentes, vi que atrás do atendente estava o Uncharted 4. Então, como tentativa, falei: posso comprar também uma cópia do Uncharted 4? Ele apenas pegou uma cópia e levou até o caixa. O jogo me custou 55 libras. Então, você imagina todo o transtorno que essa... Que essa empresa vai causar, porque quem já comprou, a gente sabe que sabe-se que foi só essa pessoa só, né, por enquanto, né, que tirou a foto, postou já, mas assim como ele comprou, mais pessoas compraram, talvez, né, não se sabe. Aí essa pessoa vai jogar antes, vai tirar a foto, vai colocar no YouTube, os youtubers de games vão ficar pra trás, né? Porque eles, né? Então, eles vão sair na frente desses youtubers. O marketing da Sony vai ser todo comprometido, porque ela fez um marketing pra sair dia 10 do jogo, que saiu 15 dias antes. Então vai ser meio tumultuado esses 15 dias aí, até que o jogo saia. Porque que imagina o quanto que vai vazar da história antes, que não era pra ter ainda vazado. Que pra ter uma ideia, quem comprou o jogo foi jogar, lógico, né? Quando se coloca pra jogar no Play 4, não tá disponível o modo multiplayer, porque, lógico, a Sony só vai liberar a partir do dia 10. E nem as DLCs que vêm juntas com os jogos, elas estão disponíveis ainda. Então tá, né, tudo errado. E a Sony, quando ela souber qual loja foi, aonde foi, vai ser um problema, porque essa loja vai sofrer bastante. É, a tweetada com o cara que comprou na Sex saiu 8h25 de hoje. É, aí ó. É tudo hoje, então temos que ver. Mas o que é interessante é, porque é um furo gigantesco para um jogo que tá sendo esperado há 5 anos e é sempre adiado. Quando vão lançar, tem esse BO. É, quando foi lançar, lançou mesmo. Lançou antes até do dia certo, né? É uma falha. É, vamos ver no dia se vai se enrolar. Mas o que é interessante é para você ver que até as empresas grandes falham, né? Se a Amazon falha, então qualquer um pode estar sujeito a isso. Agora, eu quero só ver se a... Porque se você é um lojista menor, que você vê o pessoal já vendendo antes, lógico que você vai querer começar a vender antes também, pra não perder público, né? Pra não perder venda. Quero só ver como é que o pessoal vai reagir. É, vamos ver se vão liberar antes. Como é que a Sony vai fazer. Mas é interessante ver essas falhas aí, porque, né, deveriam existir. Mas, né, já foi. É, a próxima notícia aqui do Rei Leão. Segundo a Forbes, a Disney vai fazer uma versão live action do filme Rei Leão. Olha, era meio que óbvio, né, porque... Depois que Mowgli fez o sucesso... Aliás, ele só estreou faz 10 dias só. Com mais de 500 milhões arrecadados mundialmente já. Ah, lógico que a Sony... Que a Sony não, né? Que a Disney vai começar a mexer no baú dela pra colocar nas telas tudo que ela puder dos desenhos dela pela live action. Não tem jeito. É, já tinha sido anunciada a Bela e a Fera, Meu Amigo Dragão, e as novidades são Mulan, Ursinho Pooh e Dumbo, que tem a direção do Tim Burton. A nova mania da Disney vai ser essa, a partir... Bom, já é desde 2010, quando ela fez o Alice no País das Maravilhas, aí teve Malévola, Cinderela, Mogli esse ano, vai ter a Bela... E a Fera, então, ela viu que um deu dinheiro, dois deu, então vamos começar a cair em cima. E ela vai fazer isso. Os desenhos são dela, né? Rei Leão mexe muito com a parte afetiva das pessoas, né? Mas quem tem 25, 30 anos, cresceu assistindo o VHS do Rei Leão. E fazer um filme dele, não sei, tem que ser muito... Muito bem feitinho pra não dar coisa errada pro pessoal não ficar triste. É, eu vi poucas vezes o Rei Leão, realmente. Aí, ó, eu via todo dia quando eu tinha 6, 7 anos. Então, por exemplo, foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Então já tem essa marca em mim já. Aí todo mundo viu em casa em VHS N vezes. Então tem um apelo afetivo muito forte. Quem é mais velho, assim. Então, se a Disney não fizer certinho, ela pode, né, ela pode tumultuar. Mas eu acho que a Disney, que ela sabe bem o que ela tá fazendo, então que ela vai cuidar bem. Foi legal porque ele mostrou a história da Bela, né, que é adormecida, mas pelo olhar da vilã, então foi bem interessante. O Cinderela foi igualzinho o filme, mas foi bonito de ver assim mesmo, então é muito interessante. A Disney sabe muito bem o que fazer. E eu tô bem ansioso pra assistir A Bela e a Fera, que sai em março do ano que vem, porque a Bela vai ser nada mais, nada menos do que a deusa Emma Watson. E assim, que é um filme novo, é de 90, A Bela e a Fera, concorreu ao Oscar de melhor filme e tal, então é um filme com muita história. Então vamos ver como que vai ser o filme live action, que eu acho que vai dar super certo. Vai, vai. A Disney sempre acerta nessa questão de filme e tal. Sempre. E assim, que ela sabe muito bem trabalhar com o que é dela, né? E assim, tirando Star Wars, que é dela, Marvel, que é dela, Pixar, que é dela, né? O mundo é dela, né? É. Mas o que ela mais sabe fazer é a parte da fantasia, princesas, a parte mágica. Então, a Disney, ela cresceu com esse know-how. Então, ela sabe muito bem usar essa parte. Vamos lá, próxima notícia aqui de Game of Thrones. Voltou nesse domingo, dia 24. O autor George R. R. Martin não desconsidera a produção de um spin-off. É, assim, né? O que o velhinho tem que fazer agora é terminar o sexto livro, né? Que eu acho que tem que ter um foco budista pra terminar esse sexto livro que tá aí há 5 anos nesse vai ou não vai. Aí, depois que ele terminar o sexto livro, que ele tem que pensar na série. Mas agora, se for ter o foco capitalista da coisa, lógico que a HBO vai querer fazer mais dinheiro em cima desse material. Porque tá na temporada 6, né? Isso. Começou aí, a sexta agora. A sexta começou dia 24. Estão falando que vai ter mais a sétima e mais a oitava só. Aí acaba. Sendo que essas duas últimas terão cerca de 6 ou 7 episódios, que não serão 10 como é até a sexta. É, vai ser um pouco mais curto. Que é o que estão falando. Então lá pra 2018 acaba, a HBO vai se ver órfã de um material muito rico e que dá muito lucro pra ela. E assim, o mais interessante é que as crônicas do Gelo e Fogo tem muita história que se passa antes da história que a gente acompanha. Dá pra fazer mais umas 5 temporadas com 10 episódios fácil, só contando essa história que se passa antes. Que é a história do rei Aerys e tal. Bom, né? Tem histórias pra contar. E como a série não gosta de mostrar flashback, né? Até hoje que ela só mostrou um só. E se bobear, talvez que ela mostre mais um nessa temporada nova. Então, ela, essa história de antes que ela nunca mostrou. E assim, o fã quer ver, não tem jeito. Eu mesmo, se mostrar, eu vou assistir. Não tem jeito. Então, na verdade, que essa declaração do nosso gordinho predileto só casa com a declaração dos próprios produtores da série, que a série vai acabar daqui uns 2 anos. Aí, né, tem o pós, né? Aí a HBO vai querer ganhar dinheiro, então ela vai explorar toda essa história, né, anterior. E assim, você imagina, Vini, quantas pessoas que não assinam, né, que a HBO só pra assistir, né, Game of Thrones. Só pra ver o Game of Thrones. Eu mesmo acho que eu sou uma delas, porque eu só vejo isso na HBO, entendeu? Aham. E assim, tem todo o marketing. Quando estreia, todo mundo fala da série. Domingo, Game of Thrones entrou nos trend topics do Twitter. Então, é marketing, né? E marketing é dinheiro. E a HBO quer ganhar dinheiro o máximo que for possível em cima desse material, entendeu? Então é que ela vai explorar de alguma maneira. Por exemplo, é a mesma coisa que a Warner tá fazendo com Harry Potter. Já explorou todos os 7 livros, né? O arco do Harry acabou, mas ela tem os direitos ainda. Então que ela vai começar a explorar o que se passou antes do Harry Potter. Vai ser bem legal. Que é a nova trilogia dos Animais Fantásticos, onde eles habitam. Então é aquela coisa, né? Se deu dinheiro uma vez, eu vou tentar usar algo do mesmo, né, universo pra tentar ganhar dinheiro com uma segunda vez. Vamos O filme da Tropa dos Lanternas Verdes pode ter 3 protagonistas. É, o mais, o mais interessante é que esse filme ninguém sabe quando vai sair. É, porque assim, tem um filme dele já marcado pra 2020. E teve um humor até de ser o Tyrese Gibson no Lanternas. Isso! Eu lembro desses humores. É isso aí. Ele é John assim, Stewart, né? Que ele é, é o Moreno. É o, né? O cara da, do desenho da Liga. Isso, que é o mais famoso pra, pra todo mundo é o negro, porque ele que tava lá na Liga da Justiça pelo, pelo desenho que passava no SBT. Aí surgiu esse novo filme da Tropa, mas que ninguém sabe se ele vai sair, quando que vai sair, aonde que ele se encaixa nesse né, cronograma da Warner, mas pela notícia, quais que vão ser, Vini, os três? É, os três personagens são Kyle Reiner, o Jon Stewart e o Hal Jordan. O Hal Jordan que já foi interpretado pelo Ryan Reynolds. Isso. É o Deadpool agora. O filme tem um potencial muito bom. O problema é, como que ele vai se encaixar nessa bagunça toda aí? Porque, como eu falei, tem o filme de 2020, né? Que tá já marcado certinho. Que é só... Supõe-se só que é só de um só. Né? É, o filme só de algum... Lanterna Verde só. Estão falando que ele vai aparecer também em algum filme da Liga da Justiça. Ou o do ano que vem, ou o de... O de 2019. É, um deles vai aparecer em 2017. Ah, vai mesmo? Que já é o do ano que vem, já. É, pelo menos um vai aparecer. Então, mas quem é? Entendeu? É o Hal? É o John? É o Kyle? Porque... Eu acho que... É, aí é especulação. Mas o John. Acho que o John aparece. Eu acho também. Porque, eles, porque assim, o principal erro em termos... de marketing, foi colocar o Hal Jordan no filme de 2011. Lógico que ele foi, tirando o Alan Scott, que é da era de ouro, né? Mas o primeiro personagem foi o Hal Jordan. Que ele não é tão, tão conhecido pelo público em geral quanto é o Jon Stewart. Porque assim, todo mundo assistiu aquele desenho da Liga, certo? Eu vi todos umas 20 vezes, eu acho. Porque passava em looping no SBT, né? É, começo, fim, começo, fim, começo, fim. Eu vi um monte de vezes. E assim, eu vi, você viu, todo mundo assistiu. Porque era bom até. É um puta de desenho. Que lá que era o Jon Stewart. Então todo mundo conhece como sendo o personagem. Tem jeito. Então eu acho que eles vão se valer desse marketing pra colocar o Jon Stewart também no filme da Liga da Justiça. Próximo, Vini. James Gunn revela que 2 atores não aparecerão na sequência de Guardiões da Galáxia. É, quais são, Vini? Fale, por favor. Os personagens são o Roman Day, que é o policial. O... Da Tropa Nova, né? O cabelo cacheado. Isso. E o colecionador. É, que foi o Benicio Del Toro. E o policial foi o John C. Reilly. Isso, eles não vão aparecer na sequência do Guardiões da Galáxia. É, que estreia em maio do ano que vem. Daqui um ano certinho. Então, bom, o policial, ok, porque ele, assim, é, o ator, que ele é muito engraçado, porque ele é comediante. É, então, assim, lógico que tê-lo no filme, você consegue rir, mas em termos de história... Mesmo no primeiro, ele não teve função nenhuma. Mas é que é legal porque o ator é simpático e tal, então é, ajuda isso. Mas o personagem mesmo não teve função, então se ele sumir ou não, ninguém vai nem perceber. Mas o personagem do Benicio Del Toro, sim, que é importante porque se você se lembrar dele, ele tem uma joia do infinito, entendeu? Da realidade. Sim, tá. Então ele tá com essa joia que mostrou que numa das duas cenas extras do Thor 2, a Lady Sif e o Volstagg, eles pedem para que o colecionador guarde a joia, porque fica é duas joias juntas em Asgard é muito perigoso, porque em Asgard já tá lá a joia do espaço, que é a joia azul, o cubo cósmico, você lembra, Vini? Sim. Que o Thor guardou lá, isso. Então, que eles acham que ficar duas joias juntas é muito perigoso, então vamos deixar ela guardada em outro local. Aí que eles entregam para o colecionador. Então, aí vem a questão, né? Ele mesmo não tem nenhuma função além de estar guardando uma outra joia. Só isso, só. É isso aí. Isso aí, Vini. Se você gostou, fala pros seus amigos sobre o site, sobre os podcasts que a gente tem. Qual é o site, Vini? invader.blog.br. Isso. E também nós temos três feeds no iTunes. Então tem o feed do Failcast, tem o feed do Boletim e tem o feed do Invader, que ele é o feed do Failcast e do Boletim juntos. Então, ou assina três, ou assina só o do, né, do Invader, mas assina lá pra você sempre estar atualizado. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar para o failcastbr@gmail.com, ou se não, comenta nos comentários, manda inbox lá, no, lá na página. De alguma maneira, eu vou estar lendo, eu, o Richard ou o Vini, alguém vai ler, vai te responder, vai te citar no próximo boletim. Então, pode comentar que a gente lê. Isso aí. Certeza. Falou, certo, Derek. Vini. Até mais. Até a próxima, Vini. Até a próxima.